Comente, obrigado. Tony Salvador, bom dia, tá 3601, decolado da Helm. Tan 3601, no contato radar na decolagem, subo para nível 360, sai da Helm. 360 da Helm, 3601. Salvador 3601, autorizaria a Prode da El? Exato. Autorizado da El. Salvador, Oceanair 6251, bom dia. Bom dia, Oceanair 6251, copia 360 para Guarulhos. Chama, tchau. Ah, ok, perdão, eu estou sem aqui o transponder ainda, deixa eu checar com o Recife, ok? Só um instantinho. Me confirma a aerovia enquanto isso, pode ser? Ok, pode ser. A aerovia que eu tenho aqui é Upper Zulu 14 até Groove, após Upper Zulu no 6 Belo Horizonte, após direto 13, ok? Positivo, a saída é a da El Leda e depois Krat? Afirmo, da El Leda Krat. Ok, agora eu não copio, então, obrigado. Oceanair 6251 na escuta, para cópia? Virou, para cópia. Oceanair 6251 autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Zulu 14 até Groove, após Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive e Upper Whisk 58. Decola da 10 com curva direita, subida inicialmente a Dael, após direto para Leda e Krat. Transponder é 5156 e o controle em 119 decimal 80, conta aí. Autorizado 360 para Guarulhos, apesou no 4 Groff, apesou no 6 BHZ, após já trive, trive e apesou 58, recola dando 0, curva direita com a saída da El, Leda, Leda Krat. 5156, transponder 19 decimal 8, controle 6251. 6251, correto o cotejamento. É, chame na frequência da torre para o pushback e acionamento. A torre é 118 decimal meia dúzia. E a autorização com essa rota válida, é válida até a 0700. Então peço para que o senhor chame para o push com antecedência aí de uns 8 ou 10 minutos, ok? Positivo. Obrigado pela informação, vou chamar a torre 23 para push. 41177, eu tenho 360. Solicita o 38, confirma. O azul 4177 autorizado para Vitória, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. A pista em uso é a 10, decola com curva direita, inicialmente no perfil da subida da EL, pós direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5166 e o controle em 119.80, contest. Patrono 77, correto cotejamento, chamo pronto para o pushback e acionamento no portão 1. Salvador, tá, Mike X-Ray Hotel. Prossiga, Mike X-Ray Hotel. Solicito autorização de reboque da posição remota 12 para o parque principal, posição 11. Aguarde um instante, o Mike X-Ray Hotel. Ok, aguardo. azul 4177, autorizado, azul 4177, chama para o táxi. Obrigado, chama para o táxi, 4177. Bom dia, o 5898 da web. Solicita Confins 340, tá sentindo a Fox? Bom dia, web 5898. Tá autorizado para Confins, nível de voo 340 pela APA Zulu 16. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, pós direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5174, controle 1980, corteja. Autorizado com o FIS 340, saída da El pela Leda do Prisbridge, pela UPS Lulamem, decolando a 90, curva direita inicialmente 5174, transponder 198, controle 5898 da UEP, está na 10. Correto, cotejamento, chama para o posicionamento 5898. Chama não mesmo 5898.